за 03, Сенчи Дайпо, Москва, Лима, находится уже Руэй. Diego, nós éramos três, preparei a boa agora. O Cancelamento, voo no 963. 963, confirmando, tá no parte 3? Parte 3, 591. Quem tá autorizado, iniciar, chama pro táxi. Chama no ataque, seguro 963. Follow, 3890 para o táxi 158, 3 horas e 10, Fortaleza. Táxi, da ponta de espera direita via Índia, no ponto de espera 18, décima 95, existe na 017. Com 1097, iremos até o ponto de espera via Taxway Índia. Lá chamaremos a torre 118, décima 95, 3890, bom dia. O azul 9980 para puxo de estacionamento. Aguarda, até 9980. Sim, aguarda. Salvador, muito bom dia, Xenero 621-1-5, cliente da Lima, autorização para o Galeão. Gente, Xenero 621, bom dia, prepare a saída da El Lederume, guarda na cópia. Da El Lederume, na sempre botão, 621. Siga. Está autorizado até a interseção, reportando pronto para o decolagem. Está autorizado a decolagem, o vento no 70 graus, 05 nós, a porta zero do solo. 6225, sentindo a informação Lima, destino Brasília, posição 07. Solicita autorização de tráfego. Bom dia, Xenem 6225. Prepara a saída, bora guardando cópia. Arbore na escuta, Xenem 6225. Tão 3890, muito bom dia. Linha decola, pista 10, vento 170 graus, 05 nós. Alinhamos e decolamos na pista 10, tão 3890, um excelente dia para todos. Até o meu golpe, fora do sol, 500 pés, no risco. Alves 2-0, está autorizado o cruzamento da final 1-0. Gol 1-9-3, gol 1. Bate Índia, 2-9-5, pode ser a gol 1-9-3. 1-17. Índia 9980, tá ligado, pô. Parte 3, chama pro táxi. Chama lá pro táxi, 9980. Seu hotel, com meu Golf, mas tem 56 de exótico, tem 6. Autorizado vai direto para Ponte Nova, reposta de visual. Mantém condições visuais em espécie, reportará visual com Ponte Nova, hotel, meu Golf. Pronto, pronto. Autorizado com 15, nível 360, decolagem na 0, curva direita. Agora leve, perfeito de saída, pesilo 2 na aerovia, pois conforme a rota do plano. A China 5067, controle 1280. 360 autorizado para com 15, pesilo 2 na conforme a rota do plano, decolagem no 0, agora leve, passo 5067, responde 208, controle, gol, gol 03. Autorizado Galeão, nível 360. Decolagem pistão 0, curva à direita após. Perfeito de saída da El. Leda após Voirume. 77 novembro 857, prossegue após conforme a rota. Aceno transponda 50, 56, 120, 80, controle. Sente autorizado ao Galeão, nível 360, decola da 10 com curva à direita. Na saída da El, Leda e Rumi. Intercepta Upper November 857, rota após conforme o plano. Transponder 5056, controle 120, decimal 8, Oceaner 6219. Ok, vai chamar quando o próximo 5619. 3890, passa 1500, saída pouca. Entre 890, contato radar na decolagem, suba para 330, via Puca. 330, via Puca, essa 3890. Como é que a gente chama o sol? Afirmo. Ok, número 2, agora é qual? Valeu. China 6225, copia. Boa noite, 65, copy. Prossigo. Cruzado Brasília, 360, decolagem na 0, curva direita. Perfeito saída agora leve, após até o Zulu 97, conforme a rota do plano. Aciona 5071, controle 1280. Voo 1965. Cruzado Brasília, nível 360, decolada 1-0, curva direita, na arbora leve, aperto Zulu 97. 5071, controle 1208, voo azul 4201 ao terra, Ribeirão Preto, 4 horas e 40, 1904 a bordo. Ok, Charlie, do 4201, direita via Índia, ponto de espera 1935, Justina 0, 1 5, direita Índia, ponto de espera 295, obrigado, tem excelente dia. Controle Salvador, bom dia, Golo 963, saída da EL. Golo 963, contato rápido, dá na decolagem. Chegou para nível de voo 360 via da EL. 360 via da EL, Golo 963. Golo 963, vem direto Leda. Direto Leda. Vou dar uma bomba já no portal. É isso, eu tava com o meu bolso. Torre Buenas, Azul 4201, ponte espera da 1-0, próximo. Azul 201, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém, Azul 4201. Bom dia, ponte espera da 1-0, para Torre 118, adicional 95, Azul 9980, obrigado. Aguarda o chaneamento 9007. O chaneamento 225, copo. Prossiga. Autorizada Brasília, nível 380, peso 1, 7, aerovia. Da coluna 0, curva direita, efeito saída arbora após Elefa. Aciona o transponder 5074, controle 920, destino 80. Para o Puxa, Oxanel 25. Para o Puxa, vem questionamento, Oxanel 621, no gate 5. Segue agora, Oxanel 621. Ok, vai ficar na escuta, 621. Autorizado portão 8, chama pro táxi. Autorizado portão 8, chama pro táxi, vamos lá. Chaneamento 21, autorizado portão 5, chama pro táxi. Eu queria chamar o táxi, o chaneamento 21. Chaneamento 9007, na escuta. O portão 4 é cruzando agora, até agora, assim que o mesmo liberado, tá autorizado portão 4, chama pro táxi. Faz a passagem, só que é tá livre, o Porsche 9007. Controle 908. 908, já posso. Seu bom dia, é o 4201 da Azul da Coluna Cisco. 4201, bom dia, contato radar na subida. Tudo mantém nível 340 via subida dela. 340. Salvador, Azul 9980, na ponte de espera da 10, pronto. Ali, mantém 10, o 9980. 980, linha decola da 10, vento no mar de 0 graus com 3 nós. A linha decola no 09980. Gol no 093, estou descendo o táxi com 115 a bordo, 3 horas e 1, Alterna Campinas. 1093, inicialmente táxi até através do 612, aguarda instruções. Até através do 612, aguarda instruções, 093. Atinge 4000, 3 milhas de pelota, 3517. 517 dessa via, bom, se a 2 mil pés, autorizado final via VSX-Way para pista 90. Ajuste altímetro 9097, reposta no curso do localizador. Nessa via, chamará no lock do ILS 3517. Pô, 1963, entra Recife, 125, décima 1, no Bandeira. Recife, 25, 1963, Bandeira. 120, décima 8, 9980. Será o número 2, siga o Avianca através do portão 4, quando o ponto de espera 2895, ajuste na 097. A gente vai seguir o Avianca através do 4, quando o ponto de espera. Só confirmar a frequência? 1895 até. 1895, 1017, vamos levar o ponto de espera. Dia sessão no 709980. No ponto de espera, transfere 118, decimal 95. 1097, mais justo, bom voo. Tá bom, seu 95. Bom, tá 21, obrigado. No estacionamento, 9, bom 800. Cruzado, boa noite, 65, Chemtex. Taxi, Xanier, 9007, 87 no POB, 6 horas, Galeão. Taxi via Índia, no ponto de espera, torre 1-9, decimal 95, ajuste no 0-7, bom voo. 2-9-5, bom dia. Baixa na 62-25, autorizado pushback no portão 7, chamei de pronto para o taxi. Autorizado pushback e acionamento, mara para o taxi, chamei 907, a linha decola da 10, vento 220 graus com 5 nós. Estabilizado LF da 3597. 3597, complete a aproximação, chame turno. 118, décima 9. 895, com a torre de Salvador, bom dia. Salvador, bom dia, vou 9069, 23. informo, 60, informação Lima. 9069, extensão desse mantém nível de voo 050 via chegada maré. Ajuste de altímetro 9017. 107 para o 050 via maré. Solicita por possível por de duna. Essa via chegada, 9069. 7 de chegada, 9069. Aeronave da companhia procedendo do norte. A aeronave está agora afastada 56 milhas da posição duna que é o fato. Identificação desse mantenha 4.000 pés via chegada bom que ajuste no 07. 865, PLB 1683, pé na palma. Chegou no 093, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, até lá. Azul 401, eu chamo o centro de Recife, para aqui, 126 decimal, me corrija. 125 decimal 1, bom voo. Esse couro, boa. Canaia 9107, decolado aos 38, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Com 093, após o EBCT na curta final ali, mantemos 0. Após o EBCT na curta final ali, mantemos 0, voo 093. 9007. Canaia 9007, contato do radar, tudo mantém a nível de voo 360 via saída da Elba. Para o 360-9007, autoriza direto Leda? Sobe direto Leda, 9007. Direto Leda, obrigado. Mantenha a ponte de espera. Mantém. 3517, solo aos 39, livre à direita, solo 121, decimal 1. 4958, vai informação 1, mais 4958, bom dia, contato radar, mantendo nível de voo 150, 70 milhas, sudoeste de Salvador. Vou na proa da posição Mari, aguardando chegar da Mari, reposta descida. Proa de Mari, reposta para descida, 4958. Controle, bom dia, Golo 093, passa 1000 pés, arbor. Voo 1093, contato radar, na decolagem, tudo mantém nível 360. Só manter 360, Golo 093. 10, portão 8. 7, portão 8, tá 357. Fala, bom dia, você acaba de 847, posição 11, pushback acionamento. Tá, 8487 confirmando, está no gate 11? Está no gate 11. Autorizado, pushback acionamento, chama para o site. Autorizado, tem um ataque, chama para o site. 2-1-1, no decolar da 11, ventando 50 graus com 5 nós. Decolagem, Xené 6125. Bom dia, Xené 6225, como espera da 1-0, pronto para decolar. Bom dia, Xené 6225, após o início da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Autorizado a alinhar e manter 1-0, Xené 6225. Decolada aos 4, 3, controle 1, 2, 0, decima 8, bom voo. 3, 0, 8, obrigado, bom dia. Mandou bom dia, eu chamei 62, o nono decolou na sua escuta. Na 62, o nono, contato radar na decolagem, se mantém, você voou 360, via saída da EL. 360, via saída da EL, 62, o nono. 362 do nono, vou ir na proa da posição Leda. Leda está presente, 62 do nono. Vou 9069, sua indicada. 240, vou 9069. É dúvida 2209. 2209, 9069. Simples, decolar da 1-0, vento 1-5-0 graus com 5 nós. Simples, decolar da 1-0, Xené 6225. Oi, Salvador, bom dia, com 865, quanto espera a pista 1-0? Bom dia, com 865, rapaz, disse que a corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Eu mantei 1-0, com 865. That's 7-7-0-9-4, Victor. Is it going again? What's your goal? How are you? Okay, your flight plan is to 1-0-3-0 Zulu. You have to call me 30 minutes before it's time. I will call back 15 minutes more, okay? Stand by a minute, please. Tá, só pode tomar pro 030, daqui em 4 milhas, tem uma formação à esquerda. Qual ponto você pode tomar mais à esquerda da rota? No momento, nenhuma. Só daqui em 4 milhas. Gente, vê se mantenha 3 mil pés, prossiga na descida Mário, gol 9069. 3 mil, prossegue dia, gol 9069. Gol 9069, reduz a indicada 1 no 809. Para 1809, do 909. Salvador, Sinair 6225, solicita manter a lua 280 para executar formações. Autorizado 6225, após desvio de formação direto elétrico. Autorizado desvio após direto elétrico, informará o Sinair 6225. Polo 649, complete final ILS, chame torre em 1-1-1-8-9-5. 1895, bola 1649. Pelo Westlook, complete LS X-Ray, chame torre, 1-1-8-9, tráfego da companhia, 12 horas, 5 milhas e meia, mesmo rumo, com 1-4-5 de ground speed, com pouso. 9-0-9-2-2-95-0. Bom dia. Livre pouso na 1-0, pista molhada, ventando 9-0 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 7. Bem, 4 nós, livre pouso. Padrão 08, prossiga. Plano elétrico, Sinair 6225. Gente. 62, 1-1, chame centro Recife, 1-2-5, décima 1, bom voo. 1-2-5-1-6-2-1-1, bom dia senhor, bom trabalho. Bom dia, Gol 9069. Passa o turno. Dia Gol 9069, reparte externo. Controle Gol 865, solicita direto elétrico. Autorizado direto elétrico, Gol 865. Autorizado, 865. Good morning. Are you ready to copy? Yes, sir. Lima, flight level 380, runway 10. Your departure be dial, lift up Motiva. When intercepted, upper 010. Base, Papai Uniform, Bravo Alpha Vito, Upper Zulu 1-6, confirm your route. After departure, turn your right, Skulk 5144, and frequency approach 120.8. Here to destination, flight level 380, power 10, departure dials, transition Motva, Upper Zulu 10 to Papa Uniform Alpha Victor, Upper Zulu 16 to Bravo Hotel Zulu. After the departure, right turn, squawk 5144 and approach 120. Upper Zulu 10 and position will be Pupazi, Papa Uniform Bravo Alpha Victor, then Upper Zulu 16. Come around and push back and start. Well, you call you ready for pushback. You're about to retreat. Solo Salvador, Gol 1649, na taxiway Alpha. Bom dia, 1649, prossegue Alpha, chamante do Juliette. Alpha, Samaranta, Juliette, 1649. Oh, 4958, reaprando, posição 2. Prossegue de Alfa e chama-se da Juliette. De Alfa e chama-se da Juliette, Gol 9069. Gol 649, ingresso da Juliette, pro 05. De Alfa e Juliette, pro 05, Gol 649. Acabou de quatro, já. Prossegue de Alfa e Juliette, verso 03, parte principal. Alfa e Juliette, 03, parte principal, Gol 9069. Não é centro Recife, no 260, alterna no 288. 283, plan number 1, so ready for startup and push. 083, expect start approved. Come back again to the taxi. Push back and start approved, you're about to race. Check cargo 8487, decolado ao 57, controle 120.8, bom voo. 208, apta cargo 65, desculpa, 8487. Posição Azul, bom dia, Azul 4958, estabilizado o locador. Bom dia, Azul 4958, é parte externo. Passar no externo, 4958. Bom dia, o apta cargo 8487. Apta cargo 8487, contato radar na decolagem, se mantém nível 370 via saída PUCA. 370 PUCA. Externo, baixado travado azul 4958. Azul 4958, livre pouso na 1-0, pista molhada, vento calmo, altímetro 1-0 no 7. 500, 4958. Presidente Romero, chame torre com 1-1-8-9-9-5. O meu ingresso nacional da 1-7 é a parte final de 2 milhas. 3 milhas e meia, forçado, vai ingressar na final da 1-7, Mike Lético meu. Salvador Approach, morning, this is Aeromexico 9420. Aeromexico 9420, Squawk Identity, Sendo Maintained Flight Level 050, Aman Arrival, QNH 1017. Ok, Squawk Identity, 050, Aman Arrival, and 1017 on the transponds on the similar Aeromexico 9420, with higher information, Mike. 2 milhas, Mike Filete número 17. A gente aguarde autorização para pouso. Pode dar autorização, Mike Filete número 1. Livre, pouso 1-7, vento 180 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 7. No 0 no 7, final, mais filete no meu. A linha decola da 1-7, vento 1-7, 0 graus com 3 nós. Eu vou falar, o guarda 1-0-8, vento 1-7. Decolado ao 06, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, até lá, tá grato, guarda 108. Nível 280. Controle a pista 17, primeira curva direita. Cumpre o perfil da saída da EL. Lida a transição ótima. Intercepta a uniforme Zulu 1-0 e segue conforme rota. Tubado, uniforme Zulu 9 após conforme. Controle 1-2-0, decimal 8. Transponder 5-1-3-0. Quantos a bordo? Para acionamento, já na torre 18, decimal 95, 10, 97, bom voo. Aqui como é alto, mantém as condições visuais e encontre ingressando no corredor interlado. Delta 03, airborne at 10, departure 120.8, have a good flight. 1208, thank you, Europass here. Europa 083, radar contact on takeoff, para maintain flight level 380, Bell, departure. Time level 380, Europa 083. one Alpha Victor. Do you intend to take off runway 17 or 10? Okay, are you ready to copy the clearance? Okay, you are approved to Sierra Bravo, Sierra Papa, flight level 400 via Upazulu 10 until Pubavi, Papa Uniform Bravo Alpha Victor. Then Upazulu 16, take off front runway 10. After take off right turn, the departure will be dial Delta Alpha Echo Lima. Earth transition, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha. Solo control frequency 120.8, squawk code 5153. Alpha Echo Lima, in the transition, Mike Oscar Tango Victor Alpha. Mike Alpha. Gente, reporta na rotatória, Mike Alpha. Rotatória, reportará Mike Alpha. From the correct to start. Mexico 9420, auto-localize runway 10. So just a complete approach, call out Salvador Tower, 118.95, United States. Complete the tower, complete and contact tower and 119.95, 118.95, and Mexico 9420. Exato, 065, você quer? Cola, checklista 17, primeiro corredor direito, ingresso inicialmente no corredor SR, estrito 1.000 pés. Aguardam liberação do controle, capela 120.8. Transporte 5116. Confirmando pistão no 7. Correto, Ecos Lu Novembro, com 4 a bordo, acione e chame para o táxi da torre. Ajuste no 017, por favor. November, bom dia, prossiga. Entrando no 7, livre táxi, chame para o ingresso. Transporte enfermo? Prato. Eu tenho meu gol. Bom dia, papapá, mais direção